Meia noite, meio tenso. Não posso me dividir. Tô sem culpa e sem razão. Meu Deus! Entre a Bíblia e um canhão, eu tô em apocalipse. Minhas noites sempre são mais longas. Entre o pecado e a fé, condenamos Jesus à cruz e libertamos Barrabás. É como se a lua e o sol dia e noite juntasse e me transformasse numa sinistra eclipse. O ódio, o amor, o tridente e a cruz, algumas vezes nas trevas e outras vezes na luz. Entre o pecado e a fé, Fenke. Se você vive derrubando pra ficar de pé, você fez, você faz, mas Deus está de olho aberto. Não adianta se enganar, errado é errado e certo é certo. Eu sou assim, às vezes me odeio por sentir amor e amo odiar quando tenho rancor. Sorri na angústia pra simplesmente não chorar. Perto de quem não custa nada, minha lágrima não vai rolar. Mas dentro do peito trago essa dor por falta de paz. Dentro do coração, meu Santo Espírito, tô sem culpa e sem razão. Quero ser minha própria vítima e minha salvação. Não, não. Quantas vezes não sentimos esse sentimento remoendo por dentro? O bem e o mal e você tá no centro. Tipo neutro, como sempre fui inocentado, mas por pura inocência eu me tornei culpado. Fiz minhas próprias confusões e me dividi em sentimentos bons e maus pra me confundir, se pra me torturar, me tornando um problemático, apanhando da vida e ao mesmo tempo sendo sádico. Compreende? Então me olhem com verdade. Quem sou eu? O que é o que é? Somos justos ou covarde? Quem sou eu? Não sou você. Mas por onde tenho andado? Por quem fui e por quem sou? Só sei que estou sendo testado. É. Entre o pecado e a fé, vem quem, vem quem. Se você vive derrubando pra ficar de pé, você fez, você faz, mas Deus está de olho aberto. Não adianta se enganar, errado é errado e certo é certo. Mas é preciso ter fé. Quem não crê, tem que crer. Se o amanhã pertence a Deus, seja o que Deus quiser. É difícil, é, mas fique sossegado. É só ter fé em Deus, irmãos, diante dos pecados, fé. E a cada passa o tempo, quero saber que hora é. Mas meu relógio parou, tá entre um dia e outro. Meia noite, meio tenso, entre o pecado e a fé. E é por isso que minhas noites sempre são mais longas, mais sinistra, mais escura. No perjuro, só injúria, verdades se misturam com mentiras, tipo eclipse. A lua, o sol e o bem e o mal, eu tô em apocalipse. A guerra e a paz tá num só coração, que no limite da fé engole sapo sem razão. Sou maloqueiro ou cidadão malandro, posso ser o que eu quiser. Depende o meu estado de pecado ou de fé. Não sou do tipo exclusivo e nada é pra sempre. Se é pra chorar ou sorrir, isso vai depender de mim. Maluco, se fico ou se vou, o que eu começo eu ponho um fim. Não interessa, enfim, se tudo acaba no fim. Yeah, favela, meus passos são gravados nela. Entre as bocas e as igrejas, tô parado na viela. De um lado o pecado e do outro a fé. Se eu lançar uma moeda é bem capaz de ela cair de pé. E nada mudará, a não ser que só eu clame ainda mais por Deus. Deus, faz do seu filho cansado um homem forte e guia-me, Senhor, através da fé pelo vale da morte. Entre o pecado e a fé, vem quem, vem quem. Se você vive derrubando pra ficar de pé, você fez, você faz, mas Deus está de olho aberto. Não adianta se enganar, errado é errado e certo é certo. Mas é preciso ter fé. Quem não crê, tem que crer. Se o amanhã pertence a Deus, seja o que Deus quiser. É, mas fique sossegado. É só ter fé em Deus, irmãos, diante dos pecados. Fé é a morte, é a vida, a entrada e a saída. E o que é bom pra você, talvez não seja pra mim. Enfim, quem já sabe ou não sabe o que quer, vai ter o que merece, porque o mundo age assim. Entre o pecado e a fé, patrocinamos a guerra pra trazer a paz. Entre o pecado e a fé, condenamos Jesus à cruz e libertamos Barrabás. Entre o pecado e a fé, nós sabemos o que é certo e persistimos no engano. Entre o pecado e a fé, a gente gente mesmo se confunde entre o sagrado e o profano. E é por essas e mais outras que ultimamente muita gente vai sofrendo constantemente. E talvez eu seja um desses, que talvez um dia desses eu tenha que mudar minha história antes que chegue a hora. Tô sem culpa e sem razão, entre a Bíblia e um canhão. Fui travado sem ação por ficar na indecisão, não. Por ser neutro muitas vezes me enganei e andei entre o pecado e a fé, foi aí onde errei. Entre o fé mais dois está de olho aberto. Não adianta se enganar. Errado é errado e certo é certo. Mas é preciso ter fé. Quem não crê, tem que crer. Se o amanhã pertence a Deus, seja o que Deus quiser. É difícil, é, mas fique sossegado. É só ter fé em Deus, irmãos. Diante dos pecados, fé. Parece uma coisa. São vários dias, vários anos. Meu osso, ruivos e meu ouvido. E do lado o canto do anjo. Devo escolher, meu Deus. Às vezes é difícil, parece até impossível, mas eu quero e preciso de fé. Que o Senhor, apenas o Senhor, toque meu coração e me tire essa dor. Sou como a lua e o sol, dia e noite juntando. Tô me transformando numa sinistra eclipse. Por ódio e amor, no tridente, na cruz. Pra uma noite de trevas, eu preciso de luz.